Carregado, ai, é, que negócio. Não adianta querer ir pra rua aqui, não. Isso aqui é de um braço. Vai pra casa, vai andar. Meu. Carrega a sua mãe agora. É isso, bom? É, basta que carrega na barriga, então. É, não, 9 meses. E quando nasce também até andar, tem que ficar. Carregar. É, e agora sabe andar e não quer. Mas mãe é pra essas coisas. Que beleza! E aí, meu filho? A gente tá passeando? Eu tinha que a correria não resolve nada, corre, corre, não sai do lugar. Fui na rua, não resolvi, foi nada, voltei. É, doido. Tem um bujão de gás, 100 conto. Puxou? Cadê o dinheiro? É. Não tá pensando nenhum. Eu queria comprar 100 reais, barato. Tá barato mesmo. Lá na rua, lá, sai de Aracê do Povo, na porta lá o bujão com a placa. A placa é 120. De 120 passou para 110, 110 eu dei, baixou, deu para 100. Ô, Riquinha. Fez 100 e eu não comprei. Fui na caixa para dinheiro, não tinha dinheiro. Volta para cá. Depois não caiu, não? Não. Você pediu, caiu. Caiu, eu estou com uma piada lá. Caiu. Foi pro INSS. Teve lá no INSS? Tu é descarado. Eu vou ter que ir lá no INSS. Pra tirar o papel, pra saber o dia que vai sair. Se um chega aqui, eu vou lá. Quem? Silvio. Aí tu não vai sair lá, tá a identidade. Eu não pago nada pra ele me levar lá. Ah, é? Ele disse a mim que de manhã vinha lavar a moto, e tomar que ele venha lavar a moto, que eu vou aproveitar lá e só vai fazer. Miserável. Fica melhor, porque aí você trabalha só no dia certo. E também tem uma coisa, e eu já vou direto pra Santa Mara. É. De acordo que der, vai em Santa Mara. Em Santa Mara, é. A mulher tá me sacaneando pra me dar a porra do papel da. Da lidar, como é? Da secretaria. Tomando parte aí? E pra você? Tá onde? Ah, é o quê? Arranha pra duas, que você tá endinheirada hoje. Oh, Deus. Já pegou, é? Pô, tem que dar 50 conto a Sama. Eu tô de senhor sair pra dar o dinheiro dele. Ele quer ir viajar, mas o tio, que disse que vai pra ver o avô de Mateus, que ele quer 50, Mateus quer... É, Rafael quer 50. Tem que dar, eu vou dar 50 conto a um. Um dos dois, já amanhã, a história se vira e dá 50 a outro. Não, não precisa sair o defesa, não. Eu trabalho a semana dura. Saindo melhor, né? Eu quero comprar o material do meu telhado, comprar as telhas, comprar o barrote para poder trocar meu telhado. Ih, tem uma panela queimando. Não é a minha, não. Não foi lá em casa, que se vou arretado para isso? Não quer arroz? Tá queimando. Tá parecendo arroz. Olha a panela queimando, deixa a vida dos outros, rebanho de peste. É tua mãe. Ai, peste. Que sobrinha, viu? Ai, cara da riqueza. Ah, tristeza. Tua mãe. É a tua avó. Ai, Rosário Pereira Gomes Mato Santana da Silva Xavier. É, você é tão grande que seu nome é Graúdo. Mato da Silva Xavier. Rosário Santana Mato da Silva Xavier. É irmã de Tiradentes? Também. Sabe onde é o cara? Que vem de moto lá na Murutuba, eu... Carlinho. Carlinho? Bora, na Murutuba ou no saco? Deus no saco. Quem vende moto naquela região lá é Carlinho. No saco. Tem 5, 6, 8, 10 motos do filho. Sabe? No saco. É lá em Carlinho. Lá em Carlinho eu sei que tem. É, eu fui lá. Foi eu e Márcio. Márcio comprou aquela lá. Emplacada, depois eu fui, mas quem foi? Teve outro que comprou lá, Cal, o pai de Diego, a primeira comprou lá. Sei o que, não, me dá uma. Vou arrancar o braço. Nenhuma. Ah, miséria. Mas rapaz, tu é gente ruim, não pega. A fruteira é cheia de laranja. Quer pegar? Eu não, muito obrigado. Vou entregar as duas. Ai, sente o cheiro, hein? Ai, é arroz queimando, peixe. Vamos pra casa. Quem sabe que na mesa você pode ter botado e tá dormindo. Sabe que não é. Se o rapaz botar umas coisas no fogo do rio. Leto! Depois vem cá, velho. Vai lá no saco? Vai vender a bola? Ou vai vender? E vai comprar outro? Tá com dinheiro, diabo! Ah, tá. E vai comprar outro? Então, tá com dinheiro do caralho. E já tem outro pra comprar? Então. Aí vai estar ali por mil. Vai, velho! Maria, pega essa roupa aí! Dei minha moto de mil pontos. Cabelo, nada. Que ano é aquela moto? 2005, mano. 2005? 2005, 8 anos, pai de grama. 12 anos de uso. O cara pegou 1.400 no meu. Você vai comprar outra, mano? Aquela de centro, você comprou barato, foi a de mané, mané comprou muito de. Agora só que é porcada, tá vendo? É a de melão. Comprou muito 300 agora, mano. Manoel. Ih, porra, louco. E acabou-se. Molhou a porra toda. Ai, capeta, pra lá. Ô Jefferson, vagabundo, me namora cá aí, Pedro. Tua mãe. Em casa tem, gente.